Revista, uma parceria entre a Rádio Fiscar e a Escola Estadual Jesuíno de Arruda, com produção e apresentação da comunidade da escola. Ensino Básico em Revista. Boa tarde, amigos da Rádio Fiscar. Mais uma vez estamos com vocês aqui com mais uma edição do programa Ensino Básico em Revista. Um programa, como vocês sabem, dedicado à educação básica. Neste espaço, professores, alunos, pais, enfim, toda a comunidade escolar tem voz, né? E aqui nós temos a oportunidade de mostrar projetos pedagógicos e também as capacidades individuais dos alunos, né? Seus dotes intelectuais, artísticos. E hoje, especificamente, nós estamos mostrando os dotes artísticos de uma aluna especial nossa, muito querida, que é a Beca Gonçalves, acompanhada também do Rony e Fernando, ambos violinistas, né? E também da Bárbara Bono, que está aqui registrando o evento. E também do meu querido amigo Clésio, que vem comigo já há 3 anos nesse projeto. A gente vem desenvolvendo esse projeto de, na verdade, é um projeto de educomunicação, né? De educação através dos meios de comunicação. E é um prazer tê-los conosco, tá? Prazer estar aqui novamente. Beca. Muito boa tarde aos nossos ouvintes, boa tarde, Beca, boa tarde, Rony, professor Toninho, Bárbara. É muito bom ter você aqui de novo, principalmente por escutar o som que você tira do seu instrumento e agora vendo o Rony tocar também. As músicas ficam num tom diferente, mexe com a gente até se arrepia, cara. É muito legal, entendeu? É bom pra caramba a gente escutar um instrumento diferente e os arranjos que vocês fizeram com as músicas, né? Pra começar, né, Beca? Os arranjos, quem que faz os arranjos? Você ou você entra em contato com o Rony? E essa parceria começou quando e... Bom, nós somos amigos há muito tempo. E a gente tá com um projeto legal, a gente tá montando uns sons bem diferentes, a gente pega uma música mais pesada, um rock ou um pop, e nós mesmos montamos os arranjos. É bem difícil. A gente ouve a música, vê o que dá pra fazer, às vezes encaixamos uma percussão e estamos tentando expandir, né, o trabalho, mostrar pra galera aí esse trabalho diferente que a gente tá fazendo. É bem difícil trabalhar com instrumento erudito para fazer músicas desse tipo. E a gente acaba, nós mesmos, às vezes vem uma ideia, muda um pouco, e a gente vai montando o arranjo junto. Mas é um trabalho nosso mesmo que a gente faz junto, e nós mesmos montamos. E o conservatório, Beca? Tô estudando. Tô no segundo ano do conservatório, estudando muito, vendo muita coisa diferente. Agora a gente tá trabalhando com uma orquestra sinfônica também, em Araraquara, de um projeto social. E é isso aí, muito estudo. O conservatório de Tatuí? Não, na verdade eu tô fazendo conservatório aqui em São Carlos mesmo. É um conservatório pequeno, poucas pessoas conhecem, mas é um nível técnico que ainda não é um ponto que a gente quer chegar, né? Mas é um começo. E eu tô concluindo agora o ensino técnico e pretendo entrar em Tatuí o ano que vem, se Deus quiser. E aquela ideia que você colocou na sala de aula que a gente estava conversando de ir para São Paulo, não deu certo? Então, é que aqui é muito difícil a gente trabalhar com música, principalmente do jeito que a gente trabalha. Apesar de ser um trabalho diferente, tem pouco espaço. Então a ideia sempre é ir para fora, principalmente São Paulo, porque tem grandes conservatórios, tem escolas muito legais e tem a USP, que tem um curso de música que é um dos melhores, na minha opinião. Então a ideia é concluir o conservatório e sair daqui. Eu quero fazer Tatuí, mas na verdade quero morar em São Paulo, que tem oportunidades maiores para o trabalho que a gente faz. Legal. E Rony, a gente estava conversando antes do programa, você falou que já tinha vindo aqui e tocava um outro instrumento, né? É, da última vez que eu estive aqui, ele estava tocando contrabaixo e cantando também, né? E essa mudança, cara? O que aconteceu? Não, é aquela coisa de, como fala, fase, né? O violino eu toco desde os 10 anos de idade. Eu tenho violino e sempre fui aprendendo a tocar violino e mantenho comigo. Só que chega naquela fase assim do adolescente que todo mundo que tem uma banda de rock, né? Aí foi onde eu passei a tocar rock, só que aí, tipo, aquela coisa que você toca, mas é momentâneo, é um prazer momentâneo. Você tocou, acabou. Aí eu parei, pensei, violino sempre esteve comigo, é um instrumento que eu toco, é um instrumento que me dá prazer de tocar, que eu gosto. E foi, demorei um pouco para acordar, mas agora focado em violino, pronto. Mas o violino é um instrumento maravilhoso, né? Puxa, o som que se extrai do violino, cara, é uma coisa... Eu adoro. A questão é que é difícil extrair um bom som do violino. É, deu pra ver. Necessita de muita técnica. Às vezes, uma coisa mínima que você faz, um pouco do dedo que você mexe diferente, você já muda muita coisa. Então, exige muita concentração na técnica do que você vai tocar. E tudo tem uma técnica diferente. Se você toca o que a gente tá tocando hoje, por exemplo, é uma coisa. Se você toca uma música erudita, uma música barroca, é outra coisa totalmente diferente. Então, a gente, às vezes, a gente até se perde um pouco, né? Porque a gente toca numa orquestra sinfônica, a gente só trabalha com Bach, com Mozart, Beethoven. E aí a gente tem essa coisa, porque a gente trabalha mais com esse nosso projeto, às vezes, do que com a música erudita em si. Então, às vezes, até confunde um pouco, a gente tem um pouco de dificuldade de distinguir, porque é muito diferente. Se você toca uma musiquinha simples e uma música mais complexa, tudo tem muita diferença. Certos movimentos que você faz tocando uma música popular, na música popular é a coisa mais linda. Aí você toca num concerto, nossa... Fica horrível. É complicado. Porque o som fica muito ruim? Não, a diferença é que quando você pega um concerto, tem toda aquela questão de música, de técnica. Então tem que ser aquele. Tem que ser perfeito, tem que ser o que está escrito. Então na música em si, na música popular, então você tem mais aquela, tem mais um pouco mais de ginga. Você tem mais liberdade. Você tem mais liberdade de fazer o que você quer, um vibrato, coisa do tipo. Na música, na sinfônica não, você tem aquela nota que tem determinado tempo, então se você sair um pouquinho fora, você atrapalha os outros. Então é você. Você perde totalmente também. Entendeu? A gente leva uns pitos direto pra disso, né? É, essa questão que eu tava comentando. Você tem que fazer o que tá escrito ali, não pode fugir daquilo. É tudo muito fechado, técnica, tudo, é tudo muito fechado. E na música popular a gente tem mais liberdade de trabalhar com arranjo e fazer umas coisas diferentes. Mas a música erudita dá uma base maior pra você depois. É, inclusive a gente, quando a gente tá estudando música num curso superior, num curso técnico, a gente só estuda esse tipo de música, só estuda música clássica, erudita. Porque não tem como. A técnica tá toda ali, tem que conhecer muita coisa, tem que conhecer muito repertório de Bach, de Beethoven, como eu estava dizendo. Então a gente tem que conhecer esse tipo de coisa. E acaba meio que atrapalhando um pouco quando a gente trabalha com música popular. Por isso eu disse que tem que ter muita disciplina quando você está tocando e quando você está estudando. Porque a gente estuda duas coisas totalmente diferentes, então às vezes é complicado lidar com as duas coisas. Mas é muito prazeroso. A música popular, né, complementa, acho que nas horas de lazer, etc. Música popular é aquela música popular dos artistas mais consagrados, né? É, o que a gente chama de música popular... são as músicas mais conhecidas que o pessoal costuma ouvir. E a gente varia bastante, de rock pra pop, pra... Então, hoje, por exemplo, a gente tocou Nirvana e a gente tocou Michael Jackson. Então, a gente varia bastante. Por isso a gente acaba chamando de música popular, que é o que o pessoal mais ouve, que é mais conhecido. Mas eu tive o prazer de acompanhar a Beca pelo Facebook, quando ela estava tentando entrar na orquestra. Ela ficou tão feliz com o meu vídeo. Na verdade, é um sonho. Eu estudo também desde pequena, desde os 8 anos. E sempre estudei para isso, para trabalhar com orquestra. Já trabalhei em orquestras menores e hoje está trabalhando em uma orquestra no nível que a gente está. Pra gente é muito uau, é uma orquestra profissional, a gente tá trabalhando com pessoas ali que são formadas, inclusive o maestro da orquestra que a gente trabalha, ele é formado em Tatuí, na USP, então pra gente é um prazer muito grande, é realmente a realização de um sonho. Eu percebi. Eu vibrei junto. Eu fiquei muito feliz. Inclusive, na quinta-feira passada, a gente teve o prazer de tocar com o maestro João Carlos do Martins. João Carlos Martins. Que foi a realização de outro sonho. Inclusive, eu chorei tocando a Nona Sinfonia, porque eu falei, putz, eu estudei muito, ralei muito e consegui chegar num... Ainda não cheguei aonde eu quero, acho que o Rony também não, mas... Mas a gente chegou num lugar que... O maestro João, só de estar na presença de uma pessoa como ele é demais. Ele é muito especial, né? Muito. Sem palavras. É, aí tem que o sonho de alçar voos mais altos, né, por exemplo. Essa é a questão. E é assim, música a gente nunca para de estudar, a gente nunca conhece tudo, ainda tem muita coisa para conhecer. Por mais que você estude, eu estou estudando mais seriamente há uns 3 anos, mas por mais que você estude, nunca acaba. Você tem que estar sempre conhecendo coisas novas, sempre estudando. Sempre aparece uma coisa nova e tem que conhecer. Tem que conhecer muito de tudo. Beca, nós vamos fazer um pequeno intervalo e gostar. E o que, que nós vamos ouvir agora? A gente vai ouvir a primeira música, que foi uma arranjo que nós fizemos com o Smooth Criminal, do Michael Jackson. É isso, amigos. Em alguns minutos estaremos de volta. Curtam aí. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ensino Básico em Revista. Hoje com a Beca Gonçalves, nossa querida aluna, o Rony Fernando e a Bárbara, né, que está aqui conosco também. Ela não está participando, não está conversando, mas está ali registrando o nosso trabalho. Beca, qual é o custo, tanto pessoal quanto financeiro, para se aprender a tocar violino e chegar onde você chegou até hoje? Eu sei que você quer chegar mais alto, como nós dissemos no bloco anterior. Qual é o custo para você até hoje nisso? Para você, e depois o Rony também responde. Bom, pessoal, primeiro, muita disciplina e dores físicas. A gente sempre tá com pulso ferrado, com o ombro dolorido. Depende, se você estuda muito tempo, é uma dor física muito grande se você não tem postura correta. E a questão da disciplina é deixar de fazer coisas que as pessoas da minha idade estão fazendo. Tipo, às vezes a gente deixa de sair para estudar, a gente deixa de ficar na internet para estudar. E financeiro, eu gasto muito dinheiro com música. O meu curso é muito caro. A gente gasta para ir para Araraquara também. Toda sexta-feira a gente vai para Araraquara, gasta uma grana. O curso de música é sempre muito caro. O meu conservatório de música é aproximadamente R$500 por mês. E assim, a gente não tem tempo de... Eu pelo menos não tenho, porque o Rony ainda não está estudando no conservatório. Mas eu não tenho tempo para um trabalho fixo, para um comércio, por exemplo. Então a gente tem que estar procurando uns bicos e com música mesmo, com casamento. E a orquestra também, graças a Deus, tem uma bolsa legal para quando a gente já está num nível mais avançada, a gente recebe uma bolsa. Mas é um custo alto e nem sempre a gente tem um retorno que possa cobrir todos esses gastos. Mas compensa, é mais um prejuízo físico mesmo que pesa um pouco. Essa questão do prejuízo físico é interessante, porque nós trouxemos aqui também no outro dia o Pedro, né? O músico, ele faz música na USP, em Ribeirão Preto. Ele estava dizendo disso, né? Que às vezes ele fica com dores, né? Ele toca flamenco misturado assim com os ritmos brasileiros. É muito legal. E no violão. Isso. É muito, muito 10, cara. Você precisa ver o cara tocando. E ele, conforme ele toca, ele vai se mexendo, ele fica assim também. Parece que ele dança junto com a música. Pior que a gente até evita se mexer, mas é que, por exemplo, o arco usa muito o antebraço, então dá muita dor aqui no ombro. Pulso, às vezes, se você pega um concerto mais pesado, que tem umas arcadas mais complexas, você fica com dor no pulso, dá calo nos dedos por causa das cordas. E o Rony ainda tem calos definidos, os dedos dele ficam marejados. Os meus não criam calos, os meus abrem, os meus ficam abertos. E tem alguma coisa pra fazer pra evitar esse tipo de coisa? É só questão de postura mesmo, mas como eu estudo muito tempo, às vezes estudo 2, 3 horas por dia, então não tem como. No final do dia tá dolorido, não tem jeito. Não, até tem. Anti-inflamatório não ajuda? Tem que ter sempre uma pomada, um anti-inflamatório. Olha, e por que essa... Por que que você começou com o violino? Você falou que começou com 10 anos. Quem te influenciou? Então, na minha família, praticamente todos são músicos. É voltado para a igreja. Então, meu pai, por exemplo, meu pai já toca trombone, meu irmão mais novo toca sax, meus primos tocam violino, então tem quase uma orquestra na família. E fui vendo meus primos mesmo, que eu pequenininho via o som do violino e eu me encantei, decidi que ia ser violino que ia tocar. Mas você aprendeu sozinho ou você fez algum curso? A priori comecei na igreja mesmo. O básico do violino eu aprendi na igreja. Acho que a maioria dos músicos, não sei. Tem um, a igreja contribui muito pra isso. Ah. Isso, eu acho que a igreja é o que mais lança músicos por aí. Eu comecei na igreja. Aí passou um tempo, foi onde eu comecei com a banda de rock, parei com a igreja. E deixei um pouco o violino de lado. E há pouco tempo atrás, quando eu voltei, fazia tempo que eu não via Beck, a gente voltou a conversar e tem um colega meu que faz violão em Tatuí. E a gente montou um projeto também com ele. E eu comecei a tocar e a gente falou, pô, nunca vi um violino tocando essa música, que é raro. Tem bastante até. Só que é difícil você encontrar alguém tocando. Aí eu falei, vamos fazer essas músicas aqui no violino e violão. Aí a gente começou a fazer, aí encontrei a Beca também, falei, vamos juntar tudo isso daí, vamos fazer música. E foi aonde? Aí depois disso eu voltei a fazer aula, faço aula particular. Não faço no conservatório, só que participo da orquestra com a Beca também. E agora o foco é esse, violino. Inclusive a gente tem isso em comum também, né? Ambos começamos na mesma igreja, com praticamente a mesma idade. E como que foi a sua entrada na orquestra? Como que você... Qual foi os passos que você seguiu? A Beca falou, eu fiz isso, fiz aquilo. Então, o Toninho falou que acompanhou, e os seus? O meu vínculo na orquestra foi a Beca. É? A gente montou um projeto. E ela falou, pô, tem um projeto da orquestra em Araraquara, me explicou certinho como funcionava, falou, você devia participar. Aí eu com aquele receio, falei, não, tô voltando a tocar agora, voltei a fazer minhas aulas, eu fiquei muito tempo sem tocar, perdi forma de mão, falei, tá muito, sabe? Pra chegar numa orquestra e tocar, falei, não é bem assim, né? Aí ficou, ela insistiu um pouquinho. Aí eu falei, beleza, vamos lá então. Aí eu cheguei um dia lá, no ensaio deles lá, O maestro simplesmente me colocou sentado numa cadeira, abriu as partituras e toca. E desde então eu tô na orquestra. Deixa eu ver, né? Se você tá lá é porque ele gostou. Ele gostou. Mas você sozinho não tinha outros concorrentes na ocasião? Não, só você mesmo. Na verdade a orquestra jovem tem audições para novos integrantes todo início de ano. Inclusive eu entrei fazendo uma dessas audições. E, na verdade, o projeto Orquestra Jovem trabalha com crianças de comunidades carentes. Então, essas crianças começam a tocar nas bases, dentro de comunidades carentes. Uhum. E conforme vai avançando o nível, eles vão começando a participar da orquestra. Então, como para existir a orquestra, precisam de alguns profissionais. Todo início de ano existem as audições, a gente vai, faz o teste. E no meu caso, que sou estudante, ainda não sou um profissional formado, a gente faz aulas também. Então, além de participar da orquestra, a gente estuda na orquestra, dentro do projeto. Mas se vocês foram escolhidos, porque vocês têm algum diferencial. São bons. Tem que ter. São bons, né? Aliás, tem um dom, eles têm um dom, né? Tem. Os dois têm um dom de... Obrigado. De tocar o violino, cara. Porque não é pra qualquer um isso aí, né? Isso aí é uma coisa, como eu vi vocês ensaiando aqui, antes de começar o programa, eu vi que é uma coisa... bem trabalhosa, como você disse, assim, a parte física exige-se muito, principalmente algumas músicas aí que a gente vai escutar depois que eu vi vocês tocando, quando você estava ensaiando. Eu vi o seu desgaste enquanto você estava tocando, cara. Mas é legal, cara, foi legal pra caramba, né? Foi muito bom, e o som também que o pessoal vai curtir durante o programa aí, com certeza eles vão gostar de estar escutando. o som, porque é uma coisa diferente que a gente tá fazendo, né? É o slogan da rádio, né, Tony? Escute diferente. Ah, aliás, a filosofia da rádio é essa mesmo, é abrir para os novos talentos, né, com músicas autorais que vocês têm também, né? Hoje, especialmente, vocês não tocaram, mas... Não, a gente já fez uns covers. Mas, noutra oportunidade, com certeza, vocês voltarão, né? E aí vocês tocam músicas autorais, porque a rádio gosta muito de, né, de dar esse espaço para os novos. Aliás, a gente estava conversando agora com o Ricardo, né, Dani? Justamente. E, infelizmente, o Festival Contato já está quase que fechado, mas deu outras, né, outras oportunidades, outros caminhos para a gente. Vocês estão fazendo shows? Olha, como a gente começou com esse projeto agora, ainda não temos nada gravado, inclusive essa vai ser a nossa primeira gravação dessas músicas que a gente está trabalhando já há um tempo. Mas a ideia é essa, é lançar esse trabalho diferente e se tudo der certo logo mais a gente já está com o show montado. Peca, nós vamos fazer mais um intervalo. O que, que nós vamos ouvir agora, Peca? Vamos ouvir um pouco de Linkin Park e Nirvana. Thank you. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Ensino Básico em Revista, hoje com Beca Gonçalves, o Rony Fernando, violinistas, com a Bárbara, que está aqui conosco também, e com uma garotinha muito especial aqui, né, sua filhinha, como ela, né? Ana Clara. Ana Clara. Ei, Ana, quer falar alguma coisa, Ana? Tá dormindo ali. Tá gostando de estar aqui na rádio com a gente? Tem que falar, que senão as pessoas não escutam. Mas como é que você faz pra se sustentar, Rony? Você trabalha, cara? Então, eu no momento eu não tenho serviço fixo. Quando eu necessito de dinheiro, tenho que ajudar o pai, né? Então eu tenho o famoso pai trocina, por enquanto. É, mas praticamente a mesma coisa. Nós temos o pai trocina, porque é que nem a Beca tava comentando. Quando você pega pra estudar música, música é um tipo de estudo que você tem que ficar pelo menos umas 4 horas focado naquilo lá, o mínimo, sabe? Você tem que sentar um dia e falar, não, vou estudar. E se você pega pra fazer qualquer tipo de serviço, não que seja impossível fazer isso, tem pessoas que fazem e conseguem. Mas eu não tenho todo esse talento, então eu sou muito esforço mesmo, entendeu? Então a gente tem que fazer o quê? Tem que usar todo o tempo livre que a gente tem por volta disso. Então é complicado você ter aquele emprego fixo, tipo, toda sexta-feira a gente tem ensaio lá. Passa o dia todo, inclusive. Passa o dia todo lá. Sai daqui uma hora pra voltar 11 da noite. Porque ela chega lá, a gente tem a aula, tem ensaio de duas orquestras, né? Duas orquestras. Mas só o orgulho que os patrocinadores têm. É bacana. E eu agradeço por ter um patrocínio, porque ele apoia bastante, ele ajuda. Isso é bacana, você ter alguém que te ajuda, que te apoia, porque... É complicado. Que acredita, na verdade, né? Eu digo sempre pra minha mãe que ela acredita no meu potencial, porque é grana. E eu sempre que eu preciso, ela ajuda. E música é uma coisa que é de difícil retorno, né? E se você vai falar pra alguém que você... Pô, e aí, você tá fazendo uma faculdade? Você fala, pô, cara, nem eu tranquei minha faculdade pra fazer música. Você trancou a faculdade, velho? Você é louco? Você tá fazendo o quê? Música? Pô, você vai passar fome, velho. Vai ter isso, sabe? É, toda a reação é essa, entendeu? Só que, tipo... Principalmente uma sociedade consumista como a nossa, é, né? É incrível. E pra você ter retorno com música, você tem que estar num nível muito avançado. Muito pra você ter um bom retorno, um salário legal, assim. Tem que ser um nível bem avançado. É, mas o mais importante é ser feliz. Com certeza. E somos felizes. Tá, eu tenho observado que tem existido nas cidades um pouquinho, uma sementinha de incentivo à cultura, que tem cidades que estão montando orquestras. Você falou aí Araraquara, tem. Sim. Campinas, parece que tem, não tem? Uhum. Campinas, Ribeirão, agora temos Ribeirão, Orquestra Sinfônica de São Carlos. É, então, as cidades estão começando a investir nessa parte cultural. Então, com o passar do tempo, será que isso aí não vai ficar mais fácil para as pessoas, por exemplo, que nem vocês que são mais da parte erudita, poder estar arrumando um emprego? É, porque quem toca nessas orquestras geralmente é remunerado, não é? Sim. É que as pessoas estão esquecendo totalmente a música clássica, a música erudita. Então a intenção dessas orquestras é levar conhecimento desse tipo de música para a população, porque são pouquíssimas as pessoas que apreciam esse tipo de música no cotidiano. Porém, quando a gente toca em algum lugar, sempre enche, sempre lota. As pessoas querem ouvir, as pessoas gostam de ouvir. Porém, elas têm pouco acesso a esse tipo de música. Exatamente. Por exemplo, é muito mais fácil você achar uma música popular por internet do que você achar uma música erudita. Eu mesma, às vezes, preciso pegar uma música para ouvir, para fazer uma análise, e é quase impossível encontrar. Então, apesar dos esforços das cidades para colocar projetos culturais, para estar sempre apresentando para as pessoas ouvirem, aí o acesso é muito pequeno, a divulgação é muito pequena. Aqui mesmo, a orquestra que abriu, a Orquestra Sinfônica de São Carlos, está sempre divulgando por Facebook e tal. Mas existem outras orquestras. Existe uma orquestra que é regida pelo vereador Robertinho Mori, que é a orquestra da Escola Livre de Música, e sempre tem concerto, mas é muito pouco divulgado. As pessoas conhecem muito pouco. Então, apesar de o conhecimento estar sendo maior, o afastamento das pessoas também é muito grande. Então, se a gente não começar a fazer esse tipo de trabalho que a gente está fazendo agora, o espaço vai ser cada vez menor para a gente trabalhar. Porque as pessoas não curtem simplesmente porque não conhecem. Justamente. Né? Então, a ideia nossa é levar isso para as pessoas, é mostrar que dá para ouvir música clássica com violino, mas também dá para ouvir música popular com violino. Porque se depender só da música clássica, literalmente a gente vai passar fome. Ah, porque o Dudu, sabe o Dudu, o professor? Uhum, sim. Ele tem um grupo de choro, choro em trio. E a gente já levantou essa hipótese. Então ele sugeriu na época que, por exemplo, a cidade fizesse tipo duas ou três ou quatro semanas culturais aí durante o ano, uma por bimestre. E, por exemplo, na praça, ali na da 15, ou ali na mesmo na Coronel Salles, ou sei lá, qualquer praça aí que tenha um espaço para que comporte uma coisa de música, para estar mostrando isso, né? Com patrocínio da prefeitura, ou coisa desse tipo. Se patrocina tanta coisa, por que não se patrocina esse tipo de música, né? Na verdade, aí, de repente, seria mais uma opção para as pessoas saírem de casa e estar... E as pessoas saem. Lógico que sai. Tá acontecendo, é pouco, mas tá acontecendo. Aos poucos, tá vendo cada vez mais. Sementinha que tá nascendo, né? Mas as pessoas vão assistir, sempre tem muita gente, sempre lota. Todo festival cultural que tem na cidade sempre. Então não dá pra dizer que a gente costuma dizer que o brasileiro não gosta de cultura e de arte, né? Mas não é verdade isso. As pessoas gostam de ouvir. É que não tem muita oportunidade. Como eu disse, é muito mais fácil você ligar o rádio e ouvir uma música aí sem nexo nenhum, que a gente tá vendo, que tem muita música ruim tocando. Como tem? Tem muita coisa horrível tocando. E somente a gente que estuda música ouve aquilo falando, não, é impossível, não é normal a pessoa gostar disso. Então é muito mais fácil você ligar o rádio e ouvir uma música assim do que você ouvir uma boa música. Mas quando existe a oportunidade das pessoas ouvirem, as pessoas ouvem e gostam. Eu acho que a indústria cultural subestima um pouco a inteligência das pessoas, né? E põe essas... porcaria. É, principalmente a inteligência dos jovens, né? O pessoal da sua geração, assim, que eles jogam qualquer coisa e de repente o pessoal cai, né? De uma certa forma. É porque, como ela disse, quando as pessoas têm a oportunidade de assistir, gostam. É, então lógico. Significa que eles estão subestimando mesmo. Sim, com certeza. Não tem um lugar que você para e tira um violino de um estojo que as pessoas não param pra ouvir. Se você parar numa praça pública e tirar dois violinos tocando numa praça pública, coloca o estojo lá no chão e aí fica arrecadando uma graninha. Já fizemos até tirando a parte da arrecadação de dinheiro. Maldade, hein? É, mas já fizemos ensaio. A gente, tipo, você tá em casa, ensaio, você fala, pô, calor, vamos pegar as coisas, vamos numa praça. Já ensaiamos na praça de Araraquara, em São Carlos e Ibaté, na praça lá também. E o pessoal realmente para e fica olhando. Todo mundo para. Eles têm curiosidade de ver o instrumento. E uma vez também eu fui tocar num barzinho, e chegando lá, um colega meu, ele toca guitarra, ele falou, vamos tocar comigo hoje. Eu falei, beleza. Eu cheguei com o violino lá, mas se você tira um instrumento desse, ninguém espera que você vai tocar num barzinho. O pessoal tem a curiosidade. O cara falou, pô, cara, tem um rapaz que falou pra mim, por que você não toca uma guitarra? Não tem como você tocar rock nesse. Eu, quem disse que não dá pra tocar um rock aqui? É um instrumento como qualquer outro. Prova disso é o que a gente fez. Sabe? Então, as pessoas têm uma... Não tem a visão geral do instrumento. O cara fala, não, o violino é música clássica. Não é bem assim também. Entendeu? Já associam, né? Entendeu? Ele já tem essa. Então você para, você começa a tocar, então a pessoa tudo tem aquela curiosidade, entendeu? Aliás, tem músico que conhece o mundo inteiro assim, né? Simplesmente vão então, lá no meio da rua, toca. Porque... No metrô de Nova York que tem muito isso, né? Eu tava assistindo uma reportagem outro dia. Inclusive eu tenho um amigo pianista que ele trabalha com outras coisas, mas toca piano por hobby. Outro dia ele me mandou um vídeo, ele gravou. Ele pegou um piano elétrico e levou no metrô em São Paulo. E passou a tarde tocando. É? Mas se você visse a aglomeração de pessoas em cima pra ver, é muito bacana. Então, é como eu disse anteriormente, não tem como a gente falar que as pessoas não gostam. As pessoas não gostam porque as pessoas não ouvem, porque as pessoas não têm oportunidade de ouvir. Então, e aqui no shopping, vocês tiveram a oportunidade de tocar? Porque de vez em quando não, a gente no vê shopping é um negócio mais comercial, então tem músicos contratados. É, inclusive é um colega nosso que toca lá, que toca em Araraquara com a gente, o Alan. Mas são músicos contratados, é um trabalho mais diferente. É repertório deles também, normalmente repertório de Natal, Dia dos Namorados, uma coisa assim. Mas não teria jeito de fazer tipo um demo lá? Não. Não, eles não aceitam? Não. Só contratados mesmo, não tem como chegar e tocar assim. Pô, dá licença, hein? Discriminação. Daqui vamos fazer mais um intervalo agora, nós ouviremos... YouTube. Thank you. É isso, amigos, estamos no último bloco do programa Ensino Básico em Revista, hoje com a Beca, Beca Gonçalves, o Rony e Fernando, que são violinistas, também com a Bárbara, que está aqui registrando o programa, e com a Ana Clara, né, Ana? Quer falar alguma coisa, mãe? Não? Rony, perspectiva de futuro, cara, o que você quer fazer? O que você vai lutar, o que você vai brigar daqui pra frente? Mas é uma coisa delicada, né? Porque você, quando você fala de futuro em música, é uma coisa muito... é difícil. Você tem toda uma ideia, todo um plano traçado, mas... por mais que você planeje tudo, nunca é daquele jeito, sabe? Sempre foge do que você planeja. Mas a ideia é estudar, que o princípio de tudo é sempre estudo, treino. Estamos agora na orquestra. Tocar em qualquer lugar que seja. Eu sou que nem, já chamei a Beca, a gente sai, ela tem um pouco de vergonha ainda. Eu morro de vergonha de tocar em praça. Mas paro em praça, toco, junto a pessoal, sai pra barzinho, porque por mais que seja fraco São Carlos, ainda tem alguns barzinhos que eles contratam, você não ganha aquelas coisas, mas que nem a Beca falou, viver de música, você tem que ir pra uma cidade maior, onde tem uma vitrine pra isso, né? Que é complicado, assim como qualquer outro emprego que você for fazer, você vai numa cidade maior, tem mais espaço. E essa é a ideia. O futuro. Um comentário que eu esqueci de fazer, cara. As músicas que vocês tocaram. 10, cara. Parabéns, valeu, viu? Obrigado. Muito bom o som de vocês. Quem não escutar, quem não ouvir isso, cara, tá perdendo muito. Muito, muito, muito. Depois a gente vai pegar a gravação aí das músicas, a gente vai tentar colocar no YouTube e esparramar isso aí. É, a ideia, né? É essa. Com certeza a gente esparra. Porque, pô, quem escutar vai... Pô, até bacana. O pessoalzinho que tava passando aqui, o pessoal da rádio, passou a abrir a porta pra eu, que é isso? Que é isso? Que som é esse? O pessoal tava, pô, o cara chegou ali, Nirvana, isso aqui, Metallica, não, Nirvana, não sei o quê. Pô, que som diferente, entendeu? Então, pô, isso da hora. Ficou da hora mesmo. Quem perder, cara, vai ter a chance de escutar 1 milhão de vezes depois no YouTube. Beca, é perspectiva. Que a gente quer. Opa, desculpa, Beca. É, inclusive vou falar de perspectiva. O João Carlos, inclusive, falou uma coisa no concerto da quinta-feira que é meio o que a gente pensa. Ele disse que a maior emoção dele é passar a emoção que a gente sente no palco quando tá tocando para as pessoas que estão assistindo. Então, a nossa ideia praticamente é essa. Além da gente querer sentir isso que a música nos traz, é querer passar isso para as pessoas também. Passar o que a gente tá sentindo, passar... como você falou, que deu para ver que era uma música difícil que a gente tava tocando. E a gente... gosta que as pessoas enxerguem isso, que é uma coisa difícil, que a gente está se esforçando, e sinta isso, sinta essa emoção que a gente sente. Essa é a diferença entre um artista, tá, e um tocador de instrumento. A artista tem essa sensibilidade, né? Ela está preocupada com o outro, quer passar a arte, quer o sentimento, né, que ela está sentindo. É diferente. Aliás, eu estou dizendo que nós já trouxemos outros aqui que não... com todo respeito. É que é muito forte isso. A gente... eu falo por nós dois, porque nós nos conhecemos há muito tempo. E música veio com a gente. É de berço, é de... eu não consigo passar, acho que mais de uma hora sem tocar um instrumento. Eu tenho muitos instrumentos. Tenho violão, tenho piano, tenho violino. Eu não consigo passar mais de uma hora sem tocar um instrumento, sem dedilhar alguma coisa, sem fazer, nem que for um assovio. É muito forte isso. E eu gosto de sentir que as pessoas estão enxergando isso, que as pessoas estão sentindo o mesmo que eu ao me ouvirem tocar. A empatia, né? Você sim. Sente, né? E em questão de perspectiva, de o que vai ser daqui pra frente... é isso, que as pessoas nos ouçam, nos assistam, vejam que a gente tá melhorando, inclusive, a cada dia. Eu gosto muito de orquestra, sempre foi um sonho desde pequena, trabalhar com orquestra, mas esses trabalhos paralelos, às vezes, prendem a gente, é impossível não fazer. Porque é muito forte, a gente ouve uma música, às vezes tá no carro, ouvindo o som do carro, nossa, olha essa música, imagina como ficava, aí a gente já vai imaginando o solo, já vai imaginando o arranjo, chega em casa e já faz... já escreve, então não dá pra fazer só orquestra. A minha ideia, eu quero cursar música, quero me formar a nível superior em música, mas nunca abandonar esses nossos trabalhos mais diferentes, porque acho que é o que aproxima mais as pessoas da gente. Dá pra sentir mais quando você é livre pra trabalhar. Tem um contato maior com as pessoas, sim, né? Aí é que você se diferencia, é que você produz a arte com sua, certeza, mesmo, né? Mas uma orquestra maior não vai te dar espaço pra você fazer isso? Tipo, de repente, você disse que o seu sonho era tocar na OESP? OESP. OESP, é. Acho que é o sonho de todo músico. E o seu sonho é chegar lá. Eu particularmente, acredito que vocês possam chegar lá. Pelo dom e pelo... Sei lá, cara, não tem nem como definir, entendeu? Que é muito forte. De espaço, como eu disse no começo do programa, é muito difícil quando a gente trabalha com as duas coisas paralelamente, porque acaba às vezes confundindo um pouco. E eu sei que vai ser muito difícil, sempre vai ser muito difícil. A gente sempre tá avançando, um repertório é sempre mais difícil que o outro, nunca é a mesma coisa, nunca é o mesmo nível. E eu sei que uma orquestra a esse nível exige muito mais tempo, muito mais dedicação. E eu espero, sinceramente, conseguir lidar com as duas coisas. Porque eu não consigo escolher uma só. Não dá pra falar, ai não, eu vou tocar só música clássica. Aí você ouve uma coisa diferente e fala, nossa, eu quero fazer isso. E a música popular, na interpretação deles, ganha algo mais, né? Tem algo de música clássica também, né? Eu acho que é por causa disso. Tem é que não dá, violino sempre vai soar como clássico. É. Não tem como soar muito popular. Mas a ideia é justamente essa, você mostrar para as pessoas que dá para fazer. Fica diferente. A gente ouve muito pouco, inclusive a gente pesquisou muito quando começamos esse trabalho, para ver o que as pessoas faziam, se existiam pessoas que fazem a mesma coisa que a gente. Existem muitos quartetos que fazem esse trabalho que a gente está fazendo e dá certo. Claro, um pouco diferenciado, um pouco mais clássico. O que a gente faz é mais pesado, mais popular mesmo. Mas dá pra fazer e espero que... Da próxima vez eu gostaria que vocês interpretassem alguma coisa do Vila Lobos. Dá pra fazer? Dá pra fazer. E uma música do Gilberto Gil. Com certeza. Dá? E uma do... Os montões repertórios. Do Chico. Do Chico Buarque. Que são a música que ainda a gente... Tem ainda um certo prazer de escutar. Eles querendo explorar. Né? Não, mas eles vão querer cobrar, hein? Aceitamos desafios. É, porque Chico, Gilberto, Toquinho, Vinícius, Tom Jobim, esses caras são o pessoal mais clássico da nossa música que estão esquecendo eles. Elis Regina. Tem umas músicas legais, né? Volto nessa questão. Estão sendo esquecidos porque os meios de comunicação não expõem mais esses trabalhos. Hoje em dia, a televisão, o rádio, está muito mais focado no artista novo. Não, apesar de ser um estilo que eu não gosto de ouvir, mas nada contra o sertanejo, por exemplo. A mídia tá focada nisso. E se a mídia está focada nesse tipo de música, as pessoas vão ouvir esse tipo de música. Agora, se a mídia passar um concerto de uma orquestra, as pessoas vão assistir. As pessoas vão ouvir. A mídia não está muito interessada em qualidade, em arte. Né? Tá interessada e as pessoas, as pessoas ouvem e assistem justamente o que a mídia expõe. Todo tipo de mídia está focada hoje em dia nessas pessoas, nesses trabalhos. Que, sinceramente, eu não acho que sejam a altura do que a gente toca, por exemplo, de uma música clássica ou de um MPB, como você disse. É, o MPB mais... Aquele MPB mais da década de 80, sim, 70, 60, né? Que era o pessoal que fazia música de verdade, né? Durante a ditadura, né? Não, tem alguns grupos, assim, tipo, que fizeram música legal na década de 90. Por exemplo, você pode pegar aí o... Tem gente que não gosta, mas a RPM fazia umas músicas legais, sim, entendeu? Tá o Barão Vermelho, o Cazuza, esse pessoalzinho, o Cazuza. Sim. Eles faziam... Fizeram nossa, música, Cazuza, né? É difícil não gostar, hein? O pessoal é mais assim, década de 80 e 90. Mas que eu acho que até depois disso aí, depois começou a avacalhar tudo, entendeu? Acabaram com tudo. Com certeza. Existem pessoas boas, com certeza. Ah, existe, dia, mas tem muita gente, o cara vai atrás do dinheiro, né, Beca? Tem muita gente legal, mas aí acaba arrumando uma gravadora e aí perde o tudo. O problema é esse. É. Às vezes o cara é um baita de um artista com perde um projeto super bacana em sua gravadora. Perde autonomia, né? O cara perde o próprio digital dele, sabe? Eles modula totalmente o artista. E outra questão que acaba com a música hoje em dia é a tecnologia. hoje em dia você não toca, você não grava mais uma música sua completamente. A gravadora mexe muito, monta muito, coloca muita coisa que não existe. Aí você ouve a música do cara no CD, é uma coisa. Você ouve a música do cara ao vivo, é uma porcaria. Tem músicas que não é possível, né, serem reproduzidas ao vivo, de tal forma que elas são... Justamente. É tudo muito, muito digital. Então, eu mesmo gosto muito de ouvir Beatles, porque é uma coisa que eu sei que os caras faziam ali na raça, ao vivo, gravava... de uma vez só e ficava muito bom. Então hoje em dia não dá pra você ouvir essas músicas mais populares. É os primórdios das bandas de rock, tudo, né? É tudo digital, é tudo... Tem coisa... Aí você vê a música ao vivo... Raramente tem ao vivo, né? Porque normalmente é tudo playback. É, tudo playback. E quando tem ao vivo, fica vazio, fica... Porque não tem aquilo tudo que foi gravado, que foi passado pro público. É, outro dia eu tava assistindo um programa da TV Cultura que a banda Rolling Stones tocando num barzinho com um rei do blues lá nos Estados Unidos, que 1980 ainda, como é que é o nome dele lá, o vocalista, esqueci o nome dele, do Rolling Stones. Ele gravou e tão lançando esse DVD e ficou 10 as músicas, cara, pra você ver, uma mistura dos dois. Gente, infelizmente nosso tempo tá acabando. Tristeza, né? Pô, agora que tá ficando bom o papo. Tá ficando bom. Mas você gostaria de dizer alguma coisa ao nosso público? Beca, Rony? Não sabe, Beca. Algum contato pra... Ouçam música clássica. Algum ouçam contato? Ouçam boa música. Vocês têm algum contato? A gente usa Facebook. O meu Facebook é só procurar Beca Gonçalves. O dele, Rony Fernando. E brevemente estaremos com uma página oficial com os nossos vídeos. E a gente vai divulgar aí pra galera da Mandadinha. Quer dizer, é um somzinho diferente num casamento, numa festinha, num barzinho. E o bacana da página da internet, a gente for montar mesmo que a gente tá com essa ideia, é que vai estar lá pra visualizar, todo mundo ver e dar sugestões também. É lógico. Vai na página, fala uma música que vocês gostariam de ouvir, a gente monta. Beleza. Tá bom, gente, a gente agradece muito a presença de vocês, tá? E esperamos, hein, a volta aqui com músicas autorais e tal. É isso, amigos, nós estamos terminando mais uma edição do programa Ensino Básico e contamos com vocês no próximo sábado, sempre aqui pela Rádio Fiscar, às 13 horas. Rádio Fiscar, escute diferente. Você está ouvindo Rádio Fiscar 95.3. Escute diferente. Direitos e deveres, todo mundo tem. Pais adotivos poderão ter direito à licença paternidade. O Senado aprovou em julho deste ano o direito à licença paternidade de 120 dias aos homens que adotarem sozinhos uma criança, além do benefício pago pela Previdência Social no período do afastamento, que é pago somente às mulheres. A proposta também põe fim ao escalonamento da remuneração paga durante a licença, que atualmente é 120 dias, quando adotado tem até 1 ano de idade, 60 dias em caso da criança entre 1 e 4 anos, 30 dias para crianças de 4 a 8 anos de idade. O objetivo é que a remuneração da licença seja integral para homens e mulheres, independente da idade da criança adotada. A proposta foi aprovada em caráter terminativo, mas ainda passará por uma votação suplementar antes de seguir para a Câmara. Esta é uma produção do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e região, em parceria com a Rádio Fiscar. Olá, ouvinte da Rádio Fiscar, FM Escute Diferente. Eu, Davi Saidel, estou aqui com vocês todos os sábados de manhã, das 9 às 10 horas, com o meu programa Cordas e Acordeon, 4 anos no ar, e com reprise aos domingos no mesmo horário. Até lá, espero vocês, hein? Rádio Fiscar, escute diferente. Diferente. Conexão Brasil. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Brasil. Eu sou Jaqueline Casanova e neste mês você conhece as novidades da produção paulista. Garapa com bom pastel de feira, boteco pra jogar papo fora. Brandileone é mais um representante da nova geração da canção brasileira. Surgiu para o grande público no circuito paulista em 2010, como integrante do aclamado coletivo 5 a Seco. Porém, o jovem talento paulistano já havia chamado a atenção da crítica especializada em seu álbum de estreia, lançado em 2008. Auto-intitulado e autoral, o disco mostra suas primeiras canções, frutos de parcerias com mestres como Ulisses Rocha e Débora Gurgel, e com o letrista e amigo Vinícius Calderone. Produzido pelo próprio Tó Brandileone, o CD teve a colaboração dos músicos Toninho Ferragutti, Itamar Colasso e Pécio Sápia, além das participações das cantoras Tatiana Parra e Giana Viscardi, como na composição Baião do Samba Sem Mesa, que a gente ouve agora. O samba não veio pra festa, deixou estampado na testa de cada cristão, misto de ódio com desolação. Um drink de gringo na mesa, um gole de pinga no chão. Um tal de dizer que a beleza da nega Tereza já virou sabão. No bar do Jair toda sexta, o encontro dos bambas se alastra. Mas dessa vez não, tomaram a rua, fecharam o portão. Era um tal de povo esquisito que só vê Noel no Natal. No lugar do prato e da faca só tem bate-saca. Juízo final. Mas ora, ora chega dessa de bom cristão. Roubaram nossa mesa, nossa cerveja e nosso quintal. Virou cristão. Exportação. O samba não veio pra festa, deixou estampado na testa de cada cristão, misto de ódio com desolação. De cordão interno de linho, meu samba não faz sala não. Cansado de esperar sentado, meu grito é dobrado pra pegar ladrão. Foi um rebuliço danado, eu vi senador ensopado. Vi tiro e rojão, mulher e criança saindo na mão. A briga acabou felizmente com os bambas fazendo serão. E foi tanto samba afinado que hoje enjoado eu canto baião. Quer se juntar à mesa? Venha que o caldo é bom. Mas pra cantar de galo nesse nova estação. Este foi Tó Brandileone e a composição Baião do Samba Sem Mesa, faixa presente no CD de estreia lançado de forma independente em 2008. Eu sou Jaqueline Casanova e o Conexão Brasil foi produzido pela Rádio Unesp FM de Bauru, São Paulo, emissora afiliada à ARPUB, Associação das Rádios Públicas do Brasil. Conexão Brasil. Escute diferente. pés no chão e as mãos no ar. Você me diz, vai devagar. O acaso traz, me engana mais. Nada em comum, tanto a perder. Com minhas fichas em você. Nessa mesa eu saio em paz. Os pés no chão e as mãos no ar. Eles dizem vai devagar. O acaso traz, me engana mais. Como saber que eu não te devo nada.